dos lírios do campo e dos passarinhos ele cuida. Quem sou eu, Senhor? Me deste tanto amor e agora eu retribuo com louvores a ti. Só